se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega de tanta informação. Faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho mostrar e não olhe pra trás. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir em se preocupar demais, cada escolha é um dilema. Como sempre estou mais do seu lado que você. Siga em frente e não procuro o que perder. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho um estar e não olhe, não olhe pra trás. Passar.